Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Nós estamos indo na direção correta, porque dois episódios atrás, um podcaster. Episódio passado, dois podcasters. E no episódio de hoje, três podcasters resolveram aparecer. Quem sabe semana que vem a gente consegue o time completo, hein? Se continuar nessa tendência. Eu sou Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E tá aí já com a gente na linha o artista mais ousado da Bethesda Game Studios em Montreal. Segundo o Giliar. Igor de Castilho. Fala, pessoal, beleza? Isso aí, Igor, que é o, além de artista, super creative boss em todas as empresas onde ele passa. Não aceita ser chamado de outro nome. Pretty much. Tá com a camiseta hoje do Bela Lugosi. Ou Lugosi, não sei como é que se fala. Acho que é italiano, acho que é Bela Lugosi. Bela Lugosi, ah. Bonita a tua camiseta. A camiseta do Rafael Kunen não dá pra gente ver. Ele que é game designer aqui no FIFA Mobile, na EA Sports em Vancouver. Tá, é a camiseta que tem um inseto nela, né, Rafa Kunen? Não é inseto, cara. É um aracnídeo, cara. O aracnídeo não é um inseto? Não, não é. Ele é um artrópodo. Um artrópodo não é um inseto. Insetos é uma classe, aracnídeos não. Sério? Inseto é uma classe? Eu achei que fosse mais alto na cadeia. Mas tudo bem. Bom, quem fez faculdade de biologia não fui eu, né? Insetos têm seis patas, aracnídeos têm oito. Bem fácil. Entendi. Os insetos não podem ter perdido duas patas no caminho. Tipo os gatos que quando vieram da América do Norte pro Brasil perderam duas vidas, né? Eles têm nove vidas na América do Norte e sete no Brasil. Deve ter chegado pelo Rio de Janeiro. É, pois é. Já perderam duas ali. As duas vidas foi só a propina pra poder entrar no país clandestino, né? Mas vocês podem ver que a gente tem assunto hoje, hein? Puta que pariu. Tá entrando nas tangentes aí, mas não, a gente vai fazer sim. O episódio 208, um assunto que a gente tá há bastante tempo querendo falar sobre ele. Mas então, sem mais delongas, sem mais sair do prumo, vamos nós fazer o episódio 208 hoje, vamos lá. Começar esse episódio, então, com aquele jeito clássico. Eu hoje não tenho nenhum jogo novo, nem filme, nem seriado pra comentar, mas eu tenho, sim, um podcast pra recomendar pra vocês, que é algo que eu tava conversando com o Rafa mais cedo hoje, e que eu acho que vale muito a pena falar. Eu ontem fui ouvir mais um episódio dele, meio que assim, pra dormir, né? Ah, vou ouvir 5 minutos pra cair no sono. Tava tão interessante que eu não me deixei dormir até ouvir os 45 minutos do episódio inteiro. O podcast é em inglês, se chama Revisionist History, e a ideia do autor, do Malcolm Gladwell, é ir em pedaços da história, desde a América do Norte até a história do mundo mesmo, passagem da história que foi registrada de uma forma, mas que ele pesquisa e descobre que, na verdade, significa outra coisa. Ou seja, desmistificar algumas passagens muito específicas da história. Pra dar um exemplo, esse episódio que me deixou acordado foi um sobre uma foto que ficou icônica na luta dos Estados Unidos contra o racismo. Então, durante aquelas passeatas que o Martin Luther King Jr. organizava e participava, uma foto ficou muito famosa e foi, na verdade, o estopim da Lei de Direitos Civis dos Estados Unidos, que foi um passo muito importante para acabar com o racismo. E nessa foto mostra um policial branco segurando um rapaz de uns 15 anos negro pelo colarinho com uma das mãos, e com a outra mão o policial tá segurando a coleira de um cachorro pastor alemão que tá com sua boca aberta, pronta para morder o garoto de 15 anos nas partes baixas. E essa foto ficou muito famosa e acabou sendo publicada em todos os jornais dos Estados Unidos na época, os anos 60, né, iníciozinho dos anos 60, e desencadeou todo o processo para se ter a Lei de Direitos Civis passada pelo Congresso dos Estados Unidos. E o podcast foi atrás das pessoas que estão nessa foto, muito interessante isso. Encontrou o rapaz de 15 anos, negro, ainda vivo, já é um velhinho hoje, e encontrou a viúva do policial. O policial já faleceu. E aí, entrevistando o rapaz negro, foi muito engraçado. Perguntou, ah, você, nesse dia, você tava participando das passeatas, você era um ativista pelos direitos negro? Aí a primeira resposta já vem: não, eu tava só passando por ali. Eu não tinha nada a ver com o movimento negro dos Estados Unidos, não. Eu morava na cidade e tava passando perto da passeata. Ah, mas você então não era um ativista, né? Não, eu tava voltando da escola. Aí perguntaram pra ele: o que que seus pais acharam de você de repente se tornar esse símbolo, né? Através dessa foto. E não, meus pais ficaram putos porque aquele horário ainda era horário de aula. Eu tava matando a aula. Muito legal essa entrevista. E aí foi falar com a viúva do policial, e aí ela esclareceu o seguinte: segundo o marido dela, e isso depois quando você ouve, você olha a foto de novo, vou deixar o link da foto pra vocês do próprio site do Revisionist History nesse episódio. Quando você olha a foto depois dessa entrevista, você vê diferente realmente. A viúva do policial falou que, na verdade, o policial tava ali só fazendo, vamos dizer, mantendo a ordem, porque as passeatas eram pacíficas, e esse rapaz, ele meio que atravessou no meio da galera, chegou na calçada e o cachorro meio que se assustou. Nessa foto, o policial tá separando o rapaz e o cachorro. Ele tá com a mão no colarinho do garoto pra empurrá-lo pra longe, pro cachorro não morder, sacou? E com a outra mão, ele tá tentando puxar o cachorro com a coleira pra trás. Então, na verdade, ele não tá atacando o rapaz, ele tá tentando defender o garoto, segundo a viúva. E aí, depois que você olha a foto, aí você percebe realmente que, tipo, o braço dele tá flexionado como quem tá puxando o cachorro e não jogando o cachorro pra cima do rapaz. E durante muitos anos, a vida toda desse policial, ele recebeu hate mail, né? Versão correio normal do hate mail. E ela fala que ele tinha essa frustração de ter se tornado um símbolo da opressão contra os negros, quando na verdade o que aconteceu naquele dia não foi nada disso, segundo essas testemunhas que estavam lá. E eu achei muito interessante como o podcast Revisionist History vai atrás dessas informações e desmistificar essas passagens. Já tá na segunda temporada, eu adorei a primeira temporada, que foi um ano atrás, eu recomendo todo mundo aí buscar. E quem entende inglês um pouquinho, né? Ou quem tá querendo praticar o inglês, eu acho uma ótima forma, e eu acho muito interessante o trabalho que o Malcolm Gladwell faz no podcast Revisionist History. Recomendado pra todo mundo. Agora é a vez de vocês. Quem quer falar pra gente o que anda fazendo? Eu assisti Homem-Aranha ontem, mas eu vou deixar isso pro Rafa, porque eu acho que ele vai querer comentar. Você acha? Tu acha? Muito bom. Gostei pra caramba. E eu tô assistindo Preacher. Preacher, cara. Da AMC, que é baseado num quadrinho também. Muito bacana o quadrinho, eu gostava bastante do quadrinho. Tava me enrolando pra assistir a Preacher, né? Já tá na segunda temporada, agora já tá no terceiro episódio da segunda temporada. E é muito bacana, muito bacana. É produzido pelo Seth Rogen, né? Aquele gordinho comediante. É. E eu achava, puta, vai ser escrachado, sabe? Mas não, tá ligado? Tipo, é muito bem feito, assim. Na realidade, dá pra ver que é uma série bem pós-Breaking Bad, assim, sabe? Uhum. É, onde tem um humor e uma atenção a detalhes e um ritmo que é muito parecido com essa coisa mais moderna, assim. Um drama cômico, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tipo, bem bacana, bem interessante. Blur the Lines, né? Ele torna meio borrada a linha entre comédia, drama e até humor negro em muitas partes. O pessoal define Breaking Bad como humor negro, né? Mas não tem tanto humor. É difícil você colocar num rótulo, cara. É difícil. Porque não é sobre o humor nem nada disso, né? Acaba sendo engraçado porque tem coisas que acontecem no mundo real e nessa seriado que são engraçadas apesar de trágicas, né? São tipo, é difícil você encarar. Tem gente que olha pra aquilo e não acha graça nenhuma. E tem gente que consegue ver o lado do humor. Eu não sei o Preacher, que eu não assisti, mas quando você fala do Breaking Bad, eu interpreto muito dessa maneira. É, me lembra muito o filme coreano, assim, que é sem gênero, assim, sabe? Sim. A gente tenta achar um gênero pra definir, mas ele acaba, não sei o que que ele é. Ele é comédia? Ele é ação? A maioria das pessoas devem, nessa altura do campeonato, já devem ter assistido Old Boy, né? A versão original. Ah, sim. Qual que é o gênero de Old Boy? Pra alguns é ação, pra alguns é comédia, pra alguns é thriller, sabe? O diretor nem tá tentando, na verdade, seguir um gênero. Ele quer contar uma história e ele usa as diferentes ferramentas de cada gênero pra contar essa história. Gênero é uma coisa complicada, né? Tipo, em videogame é pior ainda, né? Como você fala, tipo, ah, é um RPG, é um FPS, é um não sei o quê. É, em filme também é complicado, sabe? Tipo, quando você tem as fórmulas dos gêneros, que é uma bosta, eu acho, sabe? Que é onde você tem os filmes enlatados. E é. Você tem o quebrar o molde, assim, que é você contar a história. O foco não é do tipo, se é drama, se é não sei o quê, não sei o quê. É contar aquela história, sabe? Então, se você precisa de comédia pra contar uma passagem adequada daquela história, você usa comédia. Se você precisar de horror ou suspense ou thriller, você vai pra esse outro lado também pra dar ênfase. Né? Ou mais ainda, tem parte da história que o autor não tentou fazer rir, mas ela é engraçada, sabe? Você entende que é diferente, né? Você tentar fazer comédia e a coisa ser cômica pela natureza dela. Muitas vezes ele tá nem tentando A ou B, mas... E como eu falei, algumas pessoas interpretam de um jeito e outras de outro. Old Boy, por exemplo, eu já mostrei pra amigos e tal, que ficaram deprimidaços com os filmes, entendeu? E eu acho um filme foda que tem seus momentos de cada uma dessas sensações, assim. Mas teve gente que não gostou por causa disso, sabe? Não gostou porque fez se sentir mal. E eu adoro o filme, em parte porque faz a gente se sentir um pouquinho mal. E você, Rafael Kunen, o que que teve, assim, alguma coisa marcante que você fez essa semana, que você experimentou, que quer contar pra gente? Teve, né? Teve? Eu acho que eu não tô jogando nada novo, assim. A gente tentou jogar, né, Rafa Kunen, mas não deu hoje. A gente tentou. Tirei férias, né, por isso que não tava no outro podcast, fui pra Toronto, Mulher Maravilha, excelente, eu adorei o filme. Legal. Mas tinha um outro filme que tô esperando há muito tempo, que a série do Homem-Aranha, ela era feita pela Sony, né, não tinha os direitos. E tal, numa época que a Marvel tava fodida e teve que começar a vender os direitos pra... Pra quem quisesse pagar. Por mais que os filmes do Homem-Aranha tenham feito um bom trabalho em algumas áreas, sabe? Eu acho que eles nunca capturaram a essência, sabe? Foram muito mais, vamos pegar o Homem-Aranha que é famoso e vamos fazer um filme das tripulias dele, do que ele faz, mas nunca capturaram a essência do que é o personagem, sabe? Quem não é fã, pô, podia gostar, é legal, é uma versão legal do herói e tal, mas acho que quem era fã sabia que tava faltando alguma coisa, sabe? Eles sempre focam muito na história do Ben, né? Aquela relação que ele tem com o Ben. É praticamente um Batman que, sabe, tipo... Muito isso, os filmes se transformaram mais em um drama, sabe? Enquanto o Homem-Aranha, se for tu classificar o personagem, ele é muito mais comédia, sabe? Drama existe lá, mas claro, porque ele ainda é um super-herói, né? Então tem que ter o drama, mas ele é um personagem cômico, ele é um personagem que... O fato de ele ser popular é o quanto as pessoas podem se relacionar com ele, né? O quanto o fator poderia ser eu, sabe? Ele é o herói da vizinhança, cara, por isso, né? Exatamente. E isso eu acho que faltou. Eu acho que quem é fã sabe que isso só seria feito de uma forma foda se fosse a Marvel que fizesse. Uhum. Mas isso, tipo, não ia acontecer, porque o contrato com a Sony era vitalício, a não ser que a Sony desistisse, né? A cláusula do contrato é, a Sony tem os direitos até que a Sony fique 4 anos sem fazer um filme, daí voltaria pra Marvel. Mas isso nunca ia acontecer, é uma mina de ouro. Explica também o número de filmes que a gente teve, né? Isso nunca ia acontecer porque Homem-Aranha é uma mina de ouro, sabe? Por pior que seja filme, cara, Homem-Aranha 3 foi o pior filme de super-herói já feito pela história. Nossa. Da humanidade. E teve o maior box office na abertura. Tipo, prova de que tu pode fazer qualquer lixo que tu bote o Homem-Aranha que vai vender. É, mas também você tem que ver que na abertura a pessoa não sabia que era ruim ainda. Sim, exatamente. É, não, na verdade, é assim, você pode fazer qualquer bosta com ela, mas se você fizer, você vai matar é a tua cara. É o que tava acontecendo, né? É. Sabe? Tem que acertar de vez em quando, pelo menos. Exatamente. E a Marvel provou que, com a Marvel Studios, que eles sabem fazer filme de super-herói, né? Pegaram uns heróis que eram totalmente desconhecidos, totalmente, tipo, cult, assim, e transformaram eles em super-heróis. Homem de Ferro. Até sair filme, o Homem de Ferro era desconhecido, cara. Quem ligava pro Homem de Ferro antes do filme? Capitão América? Capitão América. Sabe? Eu diria que Capitão América é até mais mainstream, mas Homem de Ferro definitivamente só conhecia quem jogava quadrinho. Hoje em dia todo mundo conhece o Homem de Ferro. Ele é mais apreciado do que o Capitão América hoje, cara. Sim. Se a Marvel conseguiu fazer isso com heróis que eram totalmente desconhecidos, imagina o que eles conseguiram fazer com o Homem-Aranha. Guardiões da Galáxia, cara. Guardiões da Galáxia era, tipo, menos mainstream ainda. Era totalmente cult. Ninguém sabia. Sabia quem era o Star-Lord, o Rocket Raccoon, ninguém conhecia ele, sabe? E daí eu ficava legal assim, pô, e se a Marvel fizesse Homem-Aranha, cara? Sabe? Tipo, ah, isso nunca vai acontecer. Ah, isso nunca ao mesmo vai tempo acontecer. Era. A gente ficava nessa, né? Que, porra, oportunidade de ouro. Nós somos privilegiados, tá vivendo numa época onde esses filmes foda estão saindo. E não poder ter, talvez, acho que todo mundo acha, o maior herói, o mais importante herói da Marvel nessa jogada era foda, cara. Pois é, daí anunciaram que a Sony iria fazer uma parceria com a Marvel. Ainda é da Sony, né? O contrato ainda existe. Mas daí resolveram fazer uma parceria com a Marvel Studios de botar o Homem-Aranha no Marvel Cinematic Universe. Daí com a parceria da Marvel, com eles dando pitaco, sabe? Como deveria ser feito. E eu tava muito ansioso pra isso, que eu sabia que, tipo, a Marvel não ia estragar o Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo eu tava nervoso, sabe? Porque o Homem-Aranha 3 da primeira trilogia, eu tava num hype infinito, sabe? Porque, pô, devia até o Venom, que é o meu vilão preferido e tal. E foi uma das maiores decepções da minha vida, o Homem-Aranha 3. Então eu tava assim, eu tava muito empolgado com o filme de ser da Marvel, mas ao mesmo tempo eu tava meio com medo, sabe? Eu fui ver, cara, eu achei animal, cara. fodástico aquele filme, assim, como fã. Eu tô dizendo, eu sou biased mesmo com relação ao Homem-Aranha. Cara, eu achei foda. Achei foda a coragem deles de mudar tanto no filme, de mudar tanto o personagem, se adaptar pros filmes e mudar os personagens. Eu achei foda eles tocarem o foda-se na origem, sabe? Tipo, eles tocam um foda-se com tanta violência na origem. Assim, eu fiquei, eles nem falam o nome do Tio Ben. A única referência que tem é que lá no meio ele fala, pô, a Tia May já passou por tanta coisa, não quero fazer algo assim com ela. Tipo, acabou aí a referência da origem, sabe? Não fala em nenhum momento. Porque eles sabem, que todo mundo já sabe qual é a origem dele. Pra quem perder tempo no filme fazendo isso de novo? Cara, ele ficou foda. Ele finalmente sendo interpretado por um moleque. Não é um cara de 30 anos interpretando um guri. É um moleque. Já tinha gostado muito dele no Civil War, cara. Eu tinha ficado super empolgado. É. Cara, e ficou muito bom. Tipo, eles adaptaram o que é ser um adolescente hoje em dia, sabe? Uh-huh. Hoje em dia é totalmente diferente da época do Homem-Aranha, sabe? Com outros personagens também secundários, por exemplo, no Gibi, o Flash Thompson, né? Que é o arqui-inimigo dele no colégio, assim. Na época do Homem-Aranha existia o negócio do bullying físico, né? Do bullying que bate, do bullying que ameaça. E hoje em dia isso não existe mais, sabe? O bullying hoje é muito mais cyberbullying, muito mais, tipo... Psycho bullying. É, sabe? Psicológico. E mudaram o Flash Thompson pra isso, sabe? O Flash Thompson não é mais um atleta foda. Até porque um atleta não é uma ameaça. Cara, o bicho é o Homem-Aranha, sabe? Foda-se isso, sabe? Tipo, a presença física não é ameaçadora pra alguém que é o Homem-Aranha, sabe? Não faz mais sentido isso. Na época fazia, porque isso se relacionar com o Homem-Aranha era mais fácil quando existia um bullying na história. Muitas dessas crianças também eram vítimas de bullying físico no colégio, né? Então era fácil de se relacionar. Mas isso não existe mais. Então mudaram o Flash Thompson totalmente pra se adaptar a isso. Não vou falar como pra pegar na história, assim, né? Mas mudaram o personagem dele. Lembrando que aqui a gente não vai dar spoiler do filme pra vocês ficarem tranquilos aí que estão ouvindo. Sim. O Warren devia ser colocado no começo, né? Antes da gente começar a falar, né? Nessa altura, algumas pessoas já pararam de assistir. O início, cara, o Igor sabe do que eu tô falando. Aquele início dele, sabe? É muito o que é ser um guri hoje em dia, sabe? É sensacional, cara. Sensacional. O filme é sensacional. Normalmente, início de filme de super-herói, aqueles flash, combate, né? Aquelas explosões, tudo. Não tem nada disso. E é um dos inícios mais foda da história do filme de super-herói, porque combina com Homem-Aranha. E não dá pra fazer isso com nenhum outro herói, porque só ele é assim, sabe? Esse início, ninguém vai conseguir copiar, porque só combina com ele, sabe? Mas é massa assim, ó. É o tipo de filme que existe depois de Deadpool, depois, uh-huh, sabe? Sim. Filmes que abriram um caminho, assim, sabe? Tipo, como é massa o que tá vindo hoje em dia, sabe? Uh-huh. Por exemplo, essa história de não ter necessidade de contar a origem, assim, sabe? Pra mim isso é tipo... É perceber que as pessoas estão maduras o suficiente pra ir pra um filme de herói e não ficar perguntando como que ele consegue fazer isso, sabe? É simplesmente, sim, tipo, pô, vamos focar no que importa, sabe? E eles soltam ali no meio, sabe? De vez em quando, uma conversinha ali, que tu vai pegando, sabe? Tu não precisa contar a história toda. Eu tô entendendo que não é como se a origem não existisse. Ela, sim, só não é o foco do filme. É, não precisa ser contada, porque tu vai pegando isso, sabe? Cara, eu achei muito foda de como eles botaram parte do que é o Homem-Aranha, de esse conflito da vida pessoal com a vida do Homem-Aranha. Que isso é muito importante no personagem, isso, né? Ficou genial, cara. Ficou genial. Eles usam uma coisa que é meio clichê, sabe? Mas que funciona. Sabe? Uma coisa que dá pra pensar, na Marvel, hoje em dia, não tem identidade secreta, sabe? O Thor, uhum, é o Thor, o Hulk é o Hulk, tipo, o Homem de Ferro não se importa com identidade secreta, o Capitão América também é o cara. Não tem mais esses personagens que têm identidade secreta, sabe? Essa história de ter que se preocupar com identidade secreta é novo, sabe? De novo, uhum, sabe? Uhum. E ficou muito legal, cara, sabe? A melhor cena do filme, que só de lembrar dela, falar agora já tá me dando arrepio, não é uma cena de combate, cara. É uma cena de duas pessoas conversando. Pra mim, é a melhor cena, a cena do... Só pra não dar spoiler. Sim, sim, sim. Vocês sabem qual que eu tô falando. Cara, eu fiquei assim, sabe? É uma cena de duas pessoas conversando, eu fiquei na cadeira. Caralho, que coisa mais foda, sabe? Porque é total Homem-Aranha aquilo, cara, sabe? Pô, eu queria... Mais tarde eu tenho que fazer um episódio de full spoiler. Porque eu tenho que falar essas coisas, sabe? Ô, meu irmão, o dia que tu tiver um podcast de filme, tu faz isso, tá? Mas, cara, eu adorei o filme. Eu tô louco pra ir ver de novo, sabe? Pra não se estender muito, assim. Eu, como sou fãzaço do Homem-Aranha, eu adorei. Achei que a Marvel destruiu nesse filme, em todos os aspectos dele como Peter, dele como Homem-Aranha e dele como os dois, assim, sabe? E de ele se descobrindo como sendo Homem-Aranha, várias coisas que mudaram, mas faz sentido, sabe? Eu curti, eu recomendo, cara, filme massa. A agora que o Rafa já tirou Homem-Aranha do sistema dele, né? Já contou pra gente tudo aí, mas, quer dizer, não tudo, porque não sei spoilers, mas falou o que ele achou. A gente vai começar, então, o nosso assunto principal aqui do episódio 208 do podcast. É um assunto que a gente já fez propaganda dele muitas vezes, o Igor foi, acho que, o primeiro que mencionou isso pra gente como uma possibilidade de fazer um programa inteiro, mas é algo que permeia o que todos nós fazemos hoje em dia, desenvolvendo os games, que são games como um serviço e não mais como apenas um produto. O que, que quer dizer isso? Antigamente, um desenvolvedor de games tinha lá a vida útil do projeto, era pré-produção, produção, finalização, e uma vez chegada a data de lançamento, ele podia esquecer que aquele projeto existiu um dia. Primeiro porque, se você está falando de consoles até o PlayStation 1, você fazer correções depois de lançado não era algo possível. As pessoas não tinham seus consoles conectados na internet para poder baixar um patch. Então, o que você lançou, acabou. Tá aí solto no mundo e não tem mais nada que você possa fazer a respeito. Além disso, a forma em que as pessoas consomem os jogos é diferente hoje do que era naquela época, com relação a que a internet provê um meio onde você pode jogar com outros jogadores, você pode aumentar a quantidade de conteúdo disponível e, mais importante, que para mim é o grande motivo pelo qual os games hoje são serviços, é você tentar extrair mais receita dos mesmos jogadores que já compraram o seu jogo, não necessariamente de uma forma evil, mas em muitos casos oferecendo conteúdo que é interessante pra aquele cara. A distribuição mudou, né? Isso tudo você não citou, mas uma coisa importante também dizer é que a distribuição mudou, né? Então, na geração do PlayStation 2, PlayStation 1, você ainda comprava jogos de caixinha, você ainda ia, pegava emprestado e tal. Nessa época, o Steam ficou dominado, assim, tipo, foi uma coisa que a gente migrou de puta que bosta que eu preciso instalar o Steam pra jogar o Half-Life, pra todo mundo ter isso pra Summer Sale e pra... E aí, PlayStation 3, PlayStation 4, a gente já tem uma distribuição digital consolidada, assim. E agora mudou a forma com que as pessoas consomem, assim, tipo, se você quer, num sábado de tarde, acordar e dizer, quer saber, eu vou jogar um jogo novo hoje, você não precisa sair de casa pra isso. Você vai lá e baixa um jogo e compra um jogo e joga. E agora, dentro desse sistema de distribuição, entra outras possibilidades, né? Que é o que a gente vai discutir hoje, que é transformar jogos que eram produtos em serviços, né? Serviços que se estendem aí por uma vida útil muito mais longa hoje do que jamais os jogos tiveram. Tem alguns gêneros de jogos que naturalmente têm que ser serviços. Por exemplo, os MMORPGs. Quando você fala de longevidade, precisa ir mais longe do que o World of Warcraft para você ver o que é um jogo ser operado como um serviço de uma forma pioneira e fantástica da Blizzard. Mas também, acho que para esclarecer o ponto que estava fazendo antes, conforme a gente foi chegando na geração PlayStation 3, PlayStation 4, um outro fenômeno foi que o custo de você fazer os games, ele subiu muito mais do que o quanto uma cópia do jogo custa na loja. Então o jogo pode ter ido aí de 50 para 60 dólares americanos, 70 canadenses, mas o custo de fazer os jogos aumentou bem mais do que só essa porcentagemzinha aí. Foi o quê? 20%, né? E o custo dos jogos aumentou 200%, se você duvidar, entre o PS2 e agora, por exemplo, o PlayStation 4. Então, para os produtores de games, para você continuar tendo um negócio e dando lucro, você tinha duas opções. Ou você vende uma quantidade absurdamente maior de cópias, que até acontece hoje, jogos nunca foram tão populares, mas isso sozinho não é escalável. A outra opção que você tem, já que o jogo em si não vai custar muito mais, é você oferecer conteúdo adicional e cobrar adicionalmente por esse conteúdo. Ou seja, não só você ter mais gente que compra o seu jogo, mas as pessoas que compram gastando mais. E daí, pra mim, é um dos grandes motivadores, pelo menos na indústria de consoles. Se a gente fala de mobile, é totalmente diferente, porque as motivações são diferentes. Mas quando você fala de console, esse é um dos grandes motivadores pra você ter hoje os jogos operando como serviços e oferecendo mais, durante mais tempo, pros jogadores. Acho que é o modelo, né, digamos assim, é o modelo de negócio que funciona mais, hoje em dia funciona melhor em consoles, mas cada plataforma tem sua peculiaridade, assim, né, tipo, microtransações já tá funcionando bastante em computador, assim, sabe? Então, você pagar pra uma transação pra conseguir um item, como por exemplo Overwatch, você tem esse tipo de coisa. Então, conforme a plataforma vai evoluindo e vai ficando mais ágil essas interações, você vai ter acesso a outros modelos de negócio, assim, né? O celular, que é basicamente um aparelho que tá 100% conectado à internet, esse tipo de modelo é muito mais ágil e é muito menor e é muito mais feito por impulso, né? Então, você consegue empurrar um modelo de negócio completamente mais agressivo e tal. E no console, as pessoas são muito mais cautelosas, né, em fazer aquisições ainda. Até porque nem todos os consoles estão sempre conectados à internet. Até porque você tem... Nem todo jogo realmente depende de estar conectado à internet e tal. Então, você não pode depender de microtransações o tempo inteiro num console. Você espera muito mais que a pessoa vai fazer uma compra a cada 15 dias ou cada 20 dias, sei lá. Ou até mais que isso. Bem mais que isso, na média. Enquanto no celular, você faz isso diariamente, assim, né? Rafael Kunen, você é um cara que eu queria muito que tivesse presente quando a gente falasse desse assunto, não só pela sua opinião no geral sobre jogos como serviço, mas porque você, pelo menos comparado comigo, vem trabalhando em jogos cujo modelo de negócio é exatamente esse há muito mais tempo. E passou por várias encarnações disso, né? Quando você fala de jogos mobile, onde você tinha um modelo totalmente premium para um freemium, para um free-to-play, você navegou todos esses modelos. Queria que você falasse pra gente, jogos como serviço, e já foram não serviço algum dia pra você? E o que você acha disso? Acho que a distinção é de como tu falou nisso, dos jogos em que tu fazia um produto, né, e o produto é esse, pronto, acabou, vamos pro próximo produto. Existia esse custo de saber exatamente quantas copas tinha que vender, pra dar retorno, quanto custou pra fazer, aquela coisa toda. Mas o mercado se adapta, não só tipo, novas oportunidades, novos meios, né, saíram, como o Igor falou, a própria conectividade, né? Tu tem um canal pra tu poder botar mais conteúdo, né? Se tu já investiu tanto naquele produto, né? Por que abandonar ele? Né? Se as pessoas ainda gostam, se as pessoas querem mais conteúdo, por que abandonar? Se as pessoas pudessem jogar aquele mesmo jogo pra sempre, vamos deixar ela jogando. World of Warcraft tá aí, exato. É pra sempre, sabe? O GTA V também, né? Tipo, o GTA V tá... GTA V com GTA Online, sabe? É total um jogo que era total produto, GTA 1, GTA 2, GTA 3, GTA 4, sabe? Virou um serviço. Que eu a gente não sei pode se existe esperar. O 6, né? Tipo... sabe? Que a gente pode esperar que o 6, eu acho que obviamente vai sair o 6, né? Porque sim. Muito dinheiro envolvido pra não sair, mas vai ter um intervalo maior, sabe? Porque investindo no 5 como um serviço, sabe? Não saiu nem DLC pro 5 ainda de single player. DLCs são uma parte disso, né? DLC de conteúdo, né? Mais missões, mais aventuras e tal, são uma parte de considerar isso como serviço, né? Tá mantendo o jogo por mais tempo do que só jogar e acabou. Eu acho que começou um pouco isso com DLC e tal. E jogos mobile, ainda mais os free-to-play, não tem outra escolha, sabe? Tá naquele jogo core de graça, tu tem que ter um jeito de tirar dinheiro disso, né? E um deles é manter esse serviço, sabe? Promoções semanais e conteúdo novo a cada duas semanas ou a cada semana, sabe? Tu tem que manter esse serviço pra tu poder tirar receita e o jogo se pagar. Isso criou, inclusive, dentro dos nossos estúdios, a necessidade de você ter um time que até então não existia, que é o Live Team, o time que vai dar um suporte ao jogo que está rodando lá fora. E não só no mobile, obviamente, o Live Team é parte fundamental. Você vai falar de, por exemplo, FIFA Ultimate Team. A gente tem o time de cliente que desenvolve as features do Ultimate Team, mas um time tão grande ou talvez maior é o time que está operando live o jogo que já está no ar e criando promoções, eventos, tudo que eles possam fazer para manter a galera engajada. Outra coisa muito nova dos jogos como serviço é a forma como você mede o sucesso do seu jogo, que agora é muito mais aquelas siglas Daily Active Users, né? O número de usuários diários, o número de usuários de pico, né? A média de receita por usuário que você tem, tudo isso são métricas que hoje são parte do nosso vocabulário que antes dos jogos serem serviço não eram ainda. É o próprio lançamento do Anthem, que falaram que tem um plano de 10 anos pra isso, sabe? Não significa necessariamente que o Anthem vai ser um jogo só com DLC por 10 anos. Certo. Significa que a franquia vai receber uma manutenção, talvez outros jogos e tal, e eles esperam que a vida útil dessa propriedade intelectual, com toda a manutenção, todos os serviços, né, vai durar por 10 anos. O que isso gera na cabeça do jogador? Pô, vai ser uma coisa que vale a pena eu investir. Sim. Que vai estar aí, vai ter suporte deles, vai ter conteúdo, eu vou ter essa diversão pelos próximos 10 anos. Sabe, quando lançou World of Warcraft, ninguém sabia disso. Tipo, vou jogar um pouquinho, daqui 6 meses eu paro. Chegou 6 meses, pô, isso é muito legal pra eu parar. Quem sabe daqui um ano, sabe, daqui um ano, daí Blizzard, pau, expansão. Sabe, pô, que massa, várias coisas novas, sabe? Ih, tem gente que joga até hoje. Milhões. Sabe? E quando tu percebe isso, sabe, quando tu investiu não só de tempo, mas de dinheiro nisso, sabe, pra tua diversão, né? Se tu tem essa garantia de que vai receber um suporte no longo prazo, sabe? Essas coisas, tu, acho que te chama um pouco mais a atenção. Não é uma coisa que tu vai jogar por 80 horas e acabou, sabe? Vai ser uma coisa que vai durar mais tempo. Eu acho que se você tem bastante gente jogando também, sabe? Eu acho que uma das coisas mais importantes do serviço é uma conectividade, sabe? Tá muito claro agora que isso em GTA também é um bom exemplo, que você precisa começar a incorporar multiplayer pra poder tirar o melhor proveito desses outros novos modelos de negócio, sabe? O modelo de DLC, ele é limitado a comprar comprar pacotes, assim, né? Isso. Mas existe um outro que é muito mais interessante, que custa muito menos pra produzir e também pra distribuir, que é microtransações, assim, sabe? Tipo, então você comprar um pacote que vem com menos coisa, mas que te dá acesso a algum tipo de conteúdo, algum tipo de benefício dentro do jogo. Esse tipo de transação tá ficando cada vez mais comum e ela depende muito mais de ser multiplayer, assim, sabe? Pra ela fazer sentido, né? Por exemplo, se tá jogando Dark Souls sozinho e quer comprar aqui uma vida extra pra matar um boss, ela começa a perder sentido. Agora, se você tá jogando online com vários amigos e você tá, agora eu posso acessar tal coisa, tal conteúdo junto com eles, ou a gente pode jogar isso, ou pode fazer aquilo, ou eu posso fazer catch up com eles que estão já num outro nível que eu não tô, começa a fazer muito mais sentido esse tipo de transação, assim, sabe? E você tocou em vários estágios de evolução disso que a gente já observou. Só pra fazer um parêntese, o exemplo de single player que você deu do Dark Souls ainda é o melhor exemplo de single player que a gente poderia imaginar. Esse, né? E ainda assim não acho que seja suficiente pra justificar. Mas quando você fala do multiplayer e da microtransação precisando do multiplayer, você vai desde o que no começo ficou caracterizado como pay to win, onde você tava comprando itens que te davam uma vantagem no jogo multiplayer e o quanto isso se tornou uma prática indesejável, pelo menos a gente pode dizer, pra ser uma coisa que não é pay to win, mas te acelera o desenvolvimento, é um outro estágio que a gente viu acontecer, pra coisas que quase parecem gambling, que é você compra uma caixa no CS ou um pacote no FUT que não sabe o que vem dentro e pode te acelerar, pode te ajudar a ganhar, mas como é aleatório, é difícil de você argumentar o pay to win, a não ser que você pague muito, né? Alguém chegue lá e gaste muito dinheiro, até você chegar no puramente cosmético, que é um outro modelo muito bem sucedido, por exemplo, no League of Legends, por exemplo, no Team Fortress 2, Overwatch. No Overwatch, exatamente, onde você tá fazendo microtransações e de novo, depende, cara, 100% desse ambiente multiplayer. Que adianta eu ter um chapéu bonito se ninguém vai poder ver? Se eu não vou poder com isso tá me expressando dentro do jogo, com esse conteúdo que só eu tenho através daquela microtransação. Rocket League também. Rocket League é outro, né? E, cara, se a gente ficar aqui, vai citar muitos exemplos. Cada um desses foram, vamos dizer, estágios e hoje continuam existindo em alguma forma cada um desses modelos, mas que a gente veio evoluindo já dentro da microtransação dos games, né? Achei bem interessante que você acabou passando por todos esses exemplos. E isso acho que é tão presente hoje em dia que a Nintendo tá abrindo espaço pra esse tipo, né, de explorando essas possibilidades, sim. Aquela empresa que o Rafa falou que era um bando de velho que não sabia o que tava fazendo, olha só, hein, rapaz, até eles. Devem ter demitido os velhos tudo e contratado muita gente nova. Eles estão testando, cara. O Season Pass do Zelda já é um modelo de negócio baseado em serviço. Não acho que acabe esse ano. Acho que ano que vem eles já devem planejar o que vai rolar na Season do ano que vem. Até porque o valor pago foi só pra esse ano, né? Então não cobre o que acontece ano que vem. Pode ser que no ano que vem eles cobrem por DLC e não pelo Season Pass. Pode ser que eles abram uma assinatura pra alguma coisa, sabe? Tipo, quem sabe, né? O que pode acontecer. Mas com certeza dá pra ver que, especialmente no mobile, a Nintendo tem experimentado bastante com diferentes modelos de negócios. O Mario, esqueci o nome, Mario Gold. Mario Run. Ele já tem um approach muito mais premium, né? Onde você joga de graça, um level, paga pra jogar. Eles não conseguiram o sucesso que eles queriam com esse modelo, infelizmente. E aí eles estão agora testando de novo o Fire Emblem. Já vem com uma proposta muito parecida com Puzzles and Dragons. É. Muito mais agressivo. Tem feito muito mais dinheiro. Então dá pra ver que eles têm experimentado diferentes formas, assim. E com certeza esse conhecimento migra pra plataformas como console ou outras empresas aplicando com computador também. É verdade. Um outro exemplo de serviço é o serviço que hoje é oferecido pelas first parties também, como PlayStation Plus, Xbox Gold, e agora a Nintendo vai ter a sua versão também. Eu lembrei porque você falou da Nintendo, e é quase o contrário, é serviços como games, né? É que você tem esse serviço que te permite jogar online, também te dá algumas outras vantagens, no caso jogos todo mês, que você pode manter, e isso tudo é mais uma vez. Acho que é uma amálgama de um monte de coisa que a gente falou. Distribuição é digital, o acesso facilitado, os consoles conectados, né? E as empresas encontraram esse veio de extrair receita dos jogadores e com algo que tem valor pro jogador. Por exemplo, eu sou um fã da PlayStation Plus, dos jogos que ela oferece e dos descontos que ela dá nos outros jogos. Isso eu acho que é uma direção legal que a indústria tá indo, apesar de eu gastar mais com jogos hoje do que eu gastava antes, mas também eu consumo mais, né? Eu aprecio mais. Então acho que é bem interessante. Um outro ponto que eu acho que é importantíssimo de jogos como serviço, porque eles influenciam como a gente desenvolve jogos de uma forma fundamental, é o fato de que, operando como um serviço, você pode pode tomar decisões sobre o que você vai fazer com determinadas franquias. Você pode estender a vida de jogos que deram certo e encurtar a vida de jogos que não deram tão certo. Você pode ver exemplos. Você fala de mobile, isso é muito presente. Você lançar vários jogos com quantidade mínima de jogabilidade para testar o mercado, para ver como que reage. E aquele para o qual as pessoas migrarem é o que você vai dar um foco. É, no mobile você faz isso, inclusive, lançando em regiões do globo que você vai testar o seu lançamento primeiro. Então tem toda um outro significado de operar como serviço, que é esse de você usar o fato de ser serviço para tomar decisões estratégicas sobre as suas franquias. E mesmo nos consoles, isso, os consoles, eles pegam uma rebarba, né, um pedacinho disso. Um exemplo legal é o Destiny. Foi um jogo que também, quando lançado, tinha uma promessa de durar 10 anos, e eu acho que foi turbulento, né, veio com pouco conteúdo, as pessoas reclamaram, o Destiny operou durante bastante tempo, mas viu que chegou uma hora que foi perdendo massa crítica de forma tal que eles tinham que lançar o Destiny 2, eles tinham que dar um reboot, uma renovada nesse mercado deles. E agora vamos ver como é que vai sair o Destiny 2 aí. Acho que se a gente continuar pensando, vai encontrar vários outros exemplos. A gente vai encontrar MMOs que chegaram muito tarde no mercado e vinham com uma proposta de assinatura e se tornaram free-to-play muito rapidamente, como é o caso do Old Republic, da EA, e com certeza tem vários outros exemplos, né? E isso aí eu acho que, de novo, somos nós aprendendo a desenvolver jogos de forma diferente e tomar decisões no desenvolvimento do jogo, que são únicas exclusivamente porque hoje a gente opera de uma forma diferente, opera como um serviço. É, eu acho que eventualmente a gente vai... Bem, a gente ainda tá no meio do turbilhão, assim, sabe? É, exato. Freemium é muito novo, esses modelos de negócio são agressivos, que surgem, assim. É porque o consumidor ainda não entende ou não entendia esses modelos. Eu acho que hoje em dia tem ficado mais claro aonde que funciona e como funciona para cada consumidor esses modelos. E algumas coisas tão agressivas não têm funcionado, não têm sido mais tão efetivas como antigamente, assim, sabe? Uhum. Então, dito isso, eu acho que uma vez que a gente chegar num patamar de mais maturidade com esse modelo, a gente vai ver coisas muito bacanas, como talvez jogos que a gente gostaria de jogar, mas que por algum motivo, né, pessoas que... Um amigo meu que talvez não tenha dinheiro pra comprar esse jogo, ele vai poder jogar porque o jogo vai passar a ser freemium e o serviço vai ser muito mais importante do que necessariamente a barreira de entrada, que é comprar o produto. Então, quando a gente fala que freemium pode dar certo e pode ser bacana, é por causa disso, sabe? Que hoje em dia, como você falou, o aumento de custo de entrada do jogo não aumentou tanto porque as empresas estão tentando descobrir outras formas de fazer dinheiro com os produtos, sabe? Uma vez que ela consegue entender e maturar outras formas de fazer dinheiro, talvez ela não precise da barreira inicial, porque já não tem funcionado esse modelo como funcionava antigamente, sabe? É, lá em 2010, a EA e o time FIFA descobriu isso com o Ultimate Team, que na versão do FIFA 9 e do FIFA 10 era um DLC pago, tinha uma barreira de entrada pra ele, e a partir do FIFA 11 ele se tornou gratuito, porque as nossas projeções mostravam que se muito mais gente entrar, e olha que o FIFA ainda tem a barreira de você comprar o FIFA daquele ano, que é $60 de investimento. Mas a gente descobriu que deixando as pessoas jogarem esse modo, o modo era tão interessante, tão cativante, que o que a gente ia ganhar em volume de microtransações ia muito mais do que fazer valer a pena, o que a gente ia deixar de ganhar, entre aspas, com aquela barreira inicial. E, cara, não poderia ter se provado mais certo, sabe? Desde então, vem sendo assim. E existem aí os rumores, né? As pessoas na comunidade falando, ah, será que um dia o FUT vai ser separado do FIFA e vai ser totalmente grátis, você não vai precisar nem ter o FIFA pra jogar, ou não, não sei. Se eu soubesse, não poderia falar. Mas é... Não me surpreenderia, vamos dizer assim, se talvez não o FIFA, mas alguma outra franquia fosse nessa direção. Eu acho que ainda vai acontecer. Eu ainda acho que vai acontecer um claro, jogo monstruoso como um GTA da vida, onde ele vai ser anunciado de graça e as pessoas vão baixar e vai ter outro serviço que é onde eles vão fazer o grosso de dinheiro, sabe? Uhum. O que eu acho que pode acontecer é o que a Epic tá fazendo com o Fortnite, que é o jogo vai ser, no lançamento ele é pago, mas eles já anunciaram que o jogo vai virar free-to-play depois, sabe? Ou seja, quem quer jogar agora, quem quer jogar no lançamento, quem quer muito jogar, compra a versão, que daí vem com os bônusinhos e tal, versão de colecionador ou cacete. Com certeza você vai levar alguma coisa. É, e mais tarde vira free-to-play. Eu acho que o GTA nunca vai ser lançado de graça, assim. Eu acho que talvez ele vire o que o Fortnite tá fazendo, que se tu quiser jogar o GTA agora no lançamento, paga $80. Não, claro. Isso faz muito sentido. Mas daqui dois meses, sei lá, dois meses não, daqui seis meses o jogo fica de graça. Mas é quase um early access, né? Tipo... É que é o que jogos da EA Access estão acontecendo. O Madden, o FIFA, Battlefield, eu acho que é o próximo que anunciaram, sabe, que estão virando de graça no EA Access. Tu paga o serviço da EA, o EA Access, e esses jogos AAA tudo de graça pra tu jogar. E é claro que esses jogos ainda vão estar lá no lançamento, né? Porque é muito dinheiro de gente que quer jogar na primeira semana. Mas eu acho que a direção pode ser essa, sabe? De jogos que tem esse mecanismo. É, mas é uma coisa assim, ó, que se faz muito dinheiro com o lançamento. Até que um jogo vai, lança de graça e faz muito mais dinheiro porque lançou automaticamente de graça, sabe? Porque existem, são paradigmas que a gente tem até hoje, de publicação e distribuição, que a gente tem dificuldade de quebrar, porque obviamente internet, né? A gente não vai arriscar claro. Em botar, sei lá, um Overwatch na rua de graça, sabe? É. Mas sabe Deus quanto dinheiro eles teriam feito se o jogo tivesse sido de graça só com transações de pacote, sabe? Esperava-se que fosse de graça, né? Foi até uma certa surpresa, né? Porque ele já tinha lançado dois projetos de graça, né? O Hearthstone e o Heroes of the Storm. E aí se esperasse que o Overwatch talvez fosse de graça também. Eu tenho certeza que foi exatamente o que você falou, Rafa. Tipo, eles pensaram em dizer, não, a gente não vai perder esse... Eu não duvido que o Overwatch eventualmente fique de graça pra jogar. Aham, eu não duvido mesmo. Mas é, eu acho que é o paradigma que se quebra quando você consegue um exemplo de sucesso, sabe? Porque o outro lado acontece, sabe? Que, por exemplo, muita gente não jogou Overwatch porque tinha barreira de dinheiro na entrada, sabe? Tinha outras coisas pra jogar. Quando um jogo do tamanho do Overwatch sair e o número vai ser ridículo de 10 ou talvez 20 ou 30 vezes mais pessoas vai jogar no dia 1 do que jogaram no coisa, e essas pessoas todas vão resolver começar a consumir o freemium muito mais rápido, porque já que não teve a barreira de entrada, eu vou começar a comprar e você tem outras opções, isso pode virar um novo paradigma, sabe? Então, hoje é impensável imaginar um GTA sair de graça, talvez. Mas quem sabe daqui 10 anos, quem sabe daqui 15 anos, sabe? O que vai acontecer com o mercado que talvez mude esse paradigma pra dizer, opa, na verdade se faz muito mais dinheiro, se o jogo tivesse essas características, talvez ele faz muito mais dinheiro sair, sabe? Tipo... O que pode acontecer, por exemplo, é o GTA 6 online, a versão online dele sair de graça. Se tu quiser jogar a história, $80. Isso eu acho totalmente possível. Overwatch, sabe? Overwatch 2 é de graça, mas só fazer um sistema de rotação tipo do LoL, sabe? Segunda-feira tu só pode jogar com esses dois ataques, esses dois tanques, esses dois suporte. Terça-feira tu só pode jogar. Se tu quiser jogar com todos, paga pela versão full. Talvez. Ou talvez até assim, ó, porque a gente tem dificuldade de imaginar campanha single player. É difícil de você imaginar como que você faz ela freemium, né? Uhum. Como que você entrega uma campanha single player freemium? Eu não sei ainda direito. Existem formas de fazer isso e todas elas parecem bem erradas, assim, sabe? Tipo... É, tipo shareware antigo, assim, joga a primeira fase e o resto você tem que pagar. Talvez exista um modelo que a gente não descobriu ainda que faça sentido num universo single player, sabe? Do tipo, onde você pode jogar o jogo de graça e algo dentro do jogo pode ser cobrado, separado. Imagina, sei lá, o Witcher 3 cobrar pra você jogar o Gwent dentro do jogo, sei lá, sabe? Tipo, talvez existem outras formas de você ganhar ou faturar dentro do produto. Eu tô falando assim, especulações, assim, porque eu imagino que a gente não claro, tem... Claro. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Eu imagino que isso ainda pode acontecer, sabe? A gente descobrir outras formas de monetizar e de transformar produto em serviço que a gente nem conhece hoje ainda, sabe? Eu vi um jogo que eu joguei, um free to play no celular, que eu joguei uns meses atrás, que é tipo de visual novel, assim, sabe? De tu ter contando a historinha, do score, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero dar um tapa na cara dele, quero dar um soco, quero não fazer nada, sabe? Coisa bem historinha interativa, assim. E é interessante o jeito que eles fizeram, que tu conta a história, né? A história, essa história específica de uma menina indo pra universidade, sabe? E ela vai ter uma festa da universidade, o que que tu vai vestir? Daí tem esse vestido normalzinho, que é de graça, e esses outros dois são todo fodão, assim, todo bonitão, custam premium currency. Dinheiro de verdade. Dinheiro de verdade. Tu ganha o dinheiro de verdade jogando bem devagar. Por aí tu pode fazer assim, ó, tá, esse que eu ganhei de graça, essa festa é importante, então eu vou nesse vestido bonitão. Mas daí vai ter uma festa na piscina, qual biquíni que tu vai usar? Isso aqui, foda. Quer usar o biquíni normal ou quer usar o biquíni bonitão? E os personagens comentam no que tu vestiu. Claro. Pô, que vestido lindo, sabe? E aí a pessoa que não pagou aí chega, oi. É, daí se o pessoal não comentam, sabe? Não falam do teu vestido. Exato. Ou até, sabe, falam, pô, tu podia ter vestido alguma coisinha melhor. Ó, esse remendo aí, cara. Pô. Ou seja, a história em si não muda, mas a reação dos personagens com o que tu pagou muda. Eu achei interessante isso, sabe? Será que não combinaria isso no GTA? Porra, Atlus, como é que você não botou isso no Persona, cara? Eu acho que esse é o tipo de exemplo de que pode funcionar, sabe? Tipo, você pode inserir coisas onde interagem com a história. A gente tá falando de um exemplo bem simples, mas sim. Tem outras formas que poderiam fazer isso, né? De você modificar o teu jogo de alguma forma que causa um real impacto que justifica a aquisição, assim. Mass Effect, você, pra conseguir conquistar o par romântico que você quer, você tem que se vestir de determinada maneira que seja atrativo pra aquela pessoa. E algumas dessas estão atrás de uma paywall. Eles podiam até fazer, pode até ser feito, por exemplo, no sentido, tu pode fazer um determinado número de escolhas perfeitas de graça. Isso. Se tu quiser fazer todas elas, isso custa. Ou seja, se tu não quiser jogar de graça, tu tem que escolher quais, pontualmente, eu vou gastar as minhas de graça. Você pode ter romance com um personagem no Mass Effect, mas pra ser a pegadora das galáxias, você tem que pagar. É um exercício interessante mesmo pensar como que isso pode funcionar. E E aí, pra gente fechar esse assunto, a última coisa que eu queria que a gente falasse, porque eu fiquei sentindo, acho que foi um assunto super legal, a gente tocou em praticamente tudo que interessa, mas a gente falou muito pelo lado do desenvolvedor e da empresa que tá tentando resolver um problema que é fazer mais dinheiro porque custa mais fazer os jogos. E pro consumidor, quais são as grandes vantagens? Nós como gamers, como jogadores, a gente é, entre aspas, vítima do jogo como serviço pro bem ou pro mal. Qual é o lado do bem disso? Cara, existe um benefício bem claro, que é o seguinte, hoje em dia é muito fácil você pegar e, tipo assim, tem muito jogo ruim por aí, né? Tem poucos jogos onde você realmente se identifica, digamos assim. Todo mundo tem o seu jogo favorito, aquele jogo que você jogou pra caramba, assim, sabe? Imagina que você tem aquele jogo que você jogou pra caramba, mas você gosta tanto dele que você queria ver mais conteúdo, sabe? Tipo, você queria ver ele expandido, ou mais coisas sobre ele, ou mais polido, sabe? Ou mais bug fixing, sabe? Ou coisas que você gostaria de ser integradas, que o jogo vai sair talvez numa próxima iteração, um dia talvez. Talvez nessa próxima versão, sabe? Ou talvez tenha um revamp gráfico, sabe? Esse tipo de coisa passa a fazer sentido pra uma desenvolvedora quando ela consegue fazer dinheiro continuamente com o produto, sabe? Então, pra todo mundo que é fã de Witcher 3, putz, o DLC monstruoso de Witcher 3 só é possível porque ele foi cobrado depois, sabe? Tipo, a engine tava toda pronta, os sistemas estavam todos implementados, mas entregar um conteúdo daquele tamanho, que não é um jogo separado, só funciona no modelo de DLC, assim, sabe? Então, você imagina isso ao expoente, assim, sabe? Tipo, o que dá pra ser feito pra outras franquias, assim, sabe? Tipo, eu não tô nem aí, então eu posso falar. Imagina um FIFA onde você nunca mais paga FIFA, todo mundo pode jogar FIFA, e a empresa consegue fazer dinheiro de outra forma, a ponto de que FIFA é uma coisa que você vai e joga, todo mundo joga, não existe uma barreira, sabe? Isso pode acontecer pra todo mundo, e é bom pra mim como jogador, porque não tem aquela desculpa de, ah, eu não tenho FIFA desse ano com o meu amigo, sabe? Todo mundo pode jogar junto, porque isso imaginando projeções de futuro, assim, sabe? Sim, sim. Então, faria muito sentido, sabe? Tipo, você democratizar, até, de certa forma, o acesso a esse tipo, uhum, de jogo, assim, sabe? É, o Rafa nunca jogou Witcher 3, pô, mas eu tô aqui, ó, Witcher 3 é de graça, vamos jogar junto, porque agora ele é multiplayer, sei lá, sabe? Tipo, tem como trazer muito benefício pra usuário, assim, sabe? Pra eles poderem, especialmente em jogar junto, eu acho, assim, sabe? É, acesso aos jogos que você de outra forma não teria, ou jogar junto, ou, como você falou, estender os jogos que você já joga. Quando eu falei, ah, qual o benefício pro jogador? E você mandou um Witcher 3 Blood and Wine, tá feito o argumento, né? Tá resolvido. Acho que pra quem é fã hardcore de FIFA e de futebol, o Ultimate Team, todo mundo fala, ah, gasta dinheiro pra caralho, é um vício, é não sei o quê. Mas, cara, é o modo mais gostoso de jogar pra quem gosta disso, de colecionar, montar time, sabe? Tem páginas e páginas, né? Canais inteiros de Reddit só sobre Ultimate Team, só sobre pedaços do Ultimate Team, muitas vezes, de tanta variedade e estratégia que tem naquele jogo. E pra você fazer parte disso, acaba que quase que naturalmente você vai gastar pelo menos alguma coisa com isso. Então, mas o benefício de você estar dentro desse, quase dessa massa, né? Dessa comunidade é tão grande que pra muita gente vale a pena. Sabe? A gente tava conversando, né, Rafa, sobre o Ultimate Team, ele resetar todo ano e como isso poderia fazer as pessoas não voltarem no ano seguinte. Pô, gastei mó dinheiro, mó tempo com o meu time, quando sai o novo FIFA, começa de novo. Mas pra muita gente, a jornada é o que vale a pena, sabe? É chegar nesse time é que é o mais legal. Então o cara, às vezes, até pode passar um primeiro momento onde tá, porra, mas aquele Messi que eu tinha, não tenho mais. Mas, porra, agora tem um novo Messi ou um outro jogador que despontou que não é o Messi que eu quero, sabe? E o caminho pra chegar lá, tudo é o que emociona o cara, que excita o cara. Pokémon demora muitos anos pra conseguir integrar eles, né? Os jogos com Pokémon, o banco Pokémon, assim. Então, tipo, imagina que isso é uma caminhada que pode acontecer no futuro, assim, sabe? Sim. Se tu pudesse carregar, hipoteticamente, se tu pudesse carregar o time, né? Se fosse possível, teria tal time fodão e daí não tive os passos pra chegar lá. Sabe, quando tu começa do zero, tem aquele negócio, pô, eu não posso ter um Messi de cara, a não ser que seja muito cagão e tire ele num pack. Eu tenho que preparar um time pra eu poder fazer passo pra, com os jogadores que eu consigo comprar, né? Com os jogadores que eu consigo ter acesso, fazer o melhor time possível com esses jogadores desconhecidos, que o Messi todo mundo sabe que ele é fodão. Tipo, eu vou mostrar o quanto eu sou bom pegando jogadores desconhecidos e montar um time foda de jogadores desconhecidos pra que eu consiga ganhar moeda, pra que eu consiga ter... Isso é parte do apelo. Se todo mundo pudesse carregar o time fodão, tipo assim, ah, pô, que legal, meu time fodão, beleza, tá. E aí, agora, o que que eu faço? Sabe? Eu me pergunto se não é isso que as pessoas querem resetar, elas só não querem admitir, sei lá, sabe? Uhum. Mas talvez até isso, no futuro, a gente vai ter resposta, sabe? Que é como você reseta sem resetar, sabe? Como que você passa de uma geração pra outra sem passar, sabe? Como que você... Pokémon resolve isso, você tem que fechar a campanha, por exemplo, sabe? Você tem que fechar a campanha. Faz sentido isso no FIFA? Provavelmente não. Mas talvez tenha uma outra coisa que faça mais sentido, sabe? Tipo, uns atributos são resetados, ou como você falou, vem novos jogadores, o jogador vai ficando mais velho, ele vai entrando uma classe de prestígio. O item que você trouxe vai depreciando. Ou, por exemplo, você tem... Você até pode, mas existem modos de campeonatos mais oficiais onde, como o Magic faz, que vai tendo depreciação. Então só valem cartas de geração até calça, até aqui, sabe? Então existem outros modelos que podem justificar isso. E aí você ainda tem o fator colecionável, que eu acho que é importante. E ainda tem o fator de que todo ano você tá atrás das melhores cartas e tal. E você quer fazer o meta daquele ano fazer sentido, sabe? Na web app do Ultimate Team, você até pode montar o seu time Cross Generations, que a gente chama. Que você tem acesso a todos os itens que você teve em todas as versões do FUT pra botar lá, mas só serve pra mostrar pros outros, não serve pra jogar com esse time. Mas a gente às vezes troca aí no Twitter imagem. Ah, olha só, em 2011 eu tinha o Tevez, que era um cara foda, hoje olha como ele é. Não, mas é massa porque se está registrado isso, um dia pode ficar disposto, sabe? Então, um dia você pode ter um modo... No Magic eu não lembro como eles chamam isso, mas é um modo onde você pode pôr até as marcas do Vanilla, assim, sabe? As cartas da primeira geração. E aí vale, tipo, Lotus Negra e o caralho, assim, sabe? Então, imagina que um dia você pode ter esse tipo de coisa e tem gente que vai querer jogar só nesse modo. Porque eu sei disso, sabe? Que tem gente que faz muito sentido você ter esse meta atual e essa coisa de você precisar ter as cartas daquela geração ou que faça sentido pra aquele novo jogo, sabe? O Hearthstone faz isso, né? Hearthstone, ele já começou um modo onde o modo principal de multiplayer dele, ele descarta gerações, assim. Então, até certa geração, ele só mantém, ele só garante que você pode usar até tal geração mais vanilla, sabe? Tem modos que eles podem fazer funcionar, pensando o quanto você pode expandir serviço, jogo-serviço, para essas diferentes áreas, assim. Pod Quiz. Pod Quiz Musical tá aí mais uma vez pra vocês com um joguinho, rapaz, semana passada, retrô, hein? Galera tentou bastante aí, deu várias respostas diferentes, mas apenas 5 ouvintes do podcast acertaram em cheio esse jogo. Então o Zabuzeta vai tocar pra gente aí a música da semana passada pra gente lembrar, vamos lá. Isso aí, rapaz, eu falei que tinha que acertar a versão corretíssima do jogo. Isso é Ninja Gaiden 3, de Nintendinho, não é o 1, não é o 2, Ninja Gaiden 3. Trilha sonora fantástica, aliás, tirando leite de pedra do sintetizador de som do Nintendinho. Quem acertou o PodQuiz Musical Retrô, ele, figurinha fácil, campeão emérito do PodQuiz Musical, Fernando Santos. Foi o primeirão a falar Ninja Gaiden 3. Além dele, a Gabriela Jorge lá no Twitter, o FHC, o Almighty e o Carlos Baroni. Todos esses 5 acertaram Ninja Gaiden 3 no PodQuiz Musical da semana passada. E essa semana, mais um joguinho pra vocês. Galera aí já deve saber que é um dos meus jogos preferidos de muito tempo. Então já dei dica aí pra vocês. Ouçam a trilha sonora do PodQuiz Musical dessa semana. Vamos lá. Acha que sabe o que é essa trilhazinha no violão desse jogo fantástico? Manda lá um tweet para @podquestbr, um comentário no podquest.com.br, episódio 208, ou ainda no nosso canal do YouTube, youtube.com/podquestbr, no episódio 208. Foi isso, galera. Episódio 208 do PodQuest. Cara, eu achei muito legal, profundo, falando de um assunto super atual e tocando em vários aspectos, desde o desenvolvedor até o consumidor, passando pelo modelo de negócio e pelo valor que isso entrega. E a gente gostando ou não, né, se tiver alguém aí fora que, ah, bom era na época do Super Nintendo. Gostando ou não é quase que irrelevante, porque isso é a realidade. É como a nossa indústria funciona e ela só vai evoluir mais nessa mesma direção, na minha visão, acho que na visão da gente, né? Estamos concordando com isso. Mas a a gente quer ouvir de vocês o que vocês acham, exemplos de jogos como serviços que são bons, são ruins, você concorda, discorda, gosta, não gosta. Que oportunidades o fato de hoje os jogos serem executados como serviço te dá como jogador de apreciar mais daquilo que você gosta, ou novas coisas que você não sabia que ia gostar. Fala pra gente aí no podquest.com.br, no youtube.com/podquestbr, ou deixa lá um tweet no @podquestbr também. Mas, por hoje, fica por aqui, episódio 208, fecha com chave de ouro. Um abraço, Rafael Cunha. Valeu. Valeu. Quando é que você vai ver Spider-Man de novo? Essa semana, acho. Sabia. E você, Igor de Castilho, meu amigo também, quinta-feira, mais um Joga Essa Ideia pra Joga nós, essa hein? Nós, nós. Ó, lembrando aqui que lá no começo a gente falou de insetos, né? É, aranhas são quelicerates e insetos são hexapodos. Ok. Eles são da mesma família de artrópodos. Registrado. Eles são todos artrópodos, mas aranhas realmente não são insetos. Você deu um jeito de deixar nós dois putos, né? Não, eu ainda... O que eu falei ainda é verdade. Aranhas não são insetos. Aranhas não são insetos. Entendi. Sabe o que mais que aranhas não são? Gente também. Mas tudo bem. Guilherme Lopes se despede de vocês. Um abraço. Até semana que vem. Mais um podcast. E joga esse deck quinta-feira, hein? Tchau.